conceito periférico, irmão. Garcia Khan. E aí? Apesar das dificuldades, nunca deixei de sonhar. É isso aí. Tá ligado? Pode crer, filho. Então, molecadinha, aí, o que vocês vão ser no futuro depende basicamente de duas coisas, irmão. Das oportunidades que vocês vão ter na vida e as escolhas que vão fazer pra si próprio. É, irmão. Tá ligado? Tem que ter fé em Deus. Eu fui mais um que com 12 abandonei a escola. Aqui na trajetória do caminho fiz a minha história. Quantos e quantos amigos que morreram, levado pelo tráfico, sonhava com um bom emprego. É sem futuro, vira apenas estatística. Mais um entre milhões, esquecido nas periferias. O dia a dia nem sequer vejo melhoras. Tudo engrupido com o sistema e um saco de cola. Tornando aos poucos o que o inimigo quer. Vê nós fuzilado pela merda do BME. Que nem sequer faz valor na Constituição. Nossos direitos de vir como cidadão. Um 4-4 que pra mim é uma piada. Essa lei por aqui não adiantou, não vale de nada. E nas escadas vão subindo e o suor pingando. Falo da tia das guerreiras de cabelo branco. Que nem um lenço é capaz de enxugar. As lágrimas no olhar, simplesmente como apagar. Aí que tá, não entendo as diferenças. Senhor nos fortifique por aqui e nos manda benção. Senhor, nos fortifique aqui, manda bênção. Manda bênção, manda bênção, Senhor. Papai, me mostra uma luz, guia meus passos do mundão. Pra quem me apontou, me julgou, só decepção. Quero entender, mas nem enxergar o consigo. Meus olhos foi vendado pelas garras do inimigo. Que põe as criancinhas no sinal vendendo doce. Ou a tiazinha que na feira cata fruta podre. Pra sustentar os quatro filhos do barraco. Que sem geladeira é obrigada a dividir com os ratos. Vejo descaso, a sociedade aqui censura. Enquanto o barrigudo é saudável dentro das viaturas. Cê acha lindo? Não sou eu que manipulo. A televisão, as propagandas é que pode tudo. Infelizmente não foi feito pro meu povo. Muito pelo contrário, faz sair no cachorro doido. Tomar de assalto a burguesia não reage. Vai ser reprisado com o William Fatima Bernardes. Não é viagem, já o pobre na favela. Que tem um cachorro doado, nem sequer acaba em matéria. Eu não queria estar narrando dessa forma. E sei que você é mais um número que nem se importa. Aí que tá, não entendo as diferenças. Senhor, não sorte, fique por aqui e nos manda bênção. Manda bênção, Senhor. As balas traçantes vão cortando as avenidas. Reflete uma visão que vem do alto e escandaliza. Uma quadrilha convocado para a guerra. Treinado pra matar e destruir aqui as favelas. Veja a sequela que acaba em passeata. A foto do filho que na blusa fica estampada. Pinga as lágrimas, pedido de justiça. Cadê o amor, compaixão por essas famílias? Muitas perguntas eu faço pra mim mesmo. As respostas é simples, encontro nos pesadelos. De acordar com um coração a mil, levanto e percebo o que acontece só no Brasil. Enquanto isso os moleque tão na rua, passando frio e fome, se drogando à luz da lua. Que futuro esperar dessa geração, onde o abandono vai gerar aqui a solidão? Que merda é essa? Será que nunca vai mudar? Ninguém aguenta passar fome, então vai roubar. Aí que tá, não entendo as diferenças. Senhor, nos fortifique por aqui e nos manda bênção. Manda bênção, Senhor. Nos fortifique, Senhor. Manda bênção, manda bênção. Senhor, nos fortifique por aqui e nos manda bênção. É desse jeito aí. Infelizmente, mano, é o que eu vejo aí, tá ligado? O único movimento social que faz campanha contra o desarmamento, contra as drogas, entre outras desgraças que rola nas periferias, é o rap, mano. Sempre apontando os problemas em busca de soluções. Quem mora aqui tá ciente, velho. É 24/48 clima de tensão. Aí, um salve pros irmãos aí, ó, que fecham com a gente aí lado a lado, tá ligado? Família Gant, NA, mano. 262, BSP, DJ Jack, é nóis, moleque. Tamo junto, hein? Manda bênção, Senhor. Conceito periférico. Garcia Khan. 2009. É nós. Na missão. Tamo junto, fi. Até o final. Manda bênção, Senhor.